Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Éramos eu e um cavalo no seu galope macio. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia de hoje apresenta Renato Brás e seu álbum Casa de Morar. Começamos com Desafio, música de Dori Caymmi com letra de Paulo César Pinheiro. Éramos eu e um cavalo, e era um cavalo bravio. Casco de lâmina forte, anca de chão de montanha, crina de vela e pavio. Ele bufando fagulha e eu contraído de frio. Montado em pelo barroso, éramos eu e um cavalo, indo de encontro ao vazio. Casa de Morar, de Renato Brás, traz nomes entre os mais importantes da música brasileira, como Dori Caymmi, Nelson Aires, Theo de Barros, Teco Cardoso, Cláudio Nutti, além dos poetas Cacazo, Paulo César Pinheiro. Vamos ouvir Durango Kid, de Toninho Horta e Fernando Brant, no arranjo de Dori Caymmi. Propriamente eu sou Durango Kid. Eu vim trazer, Angola, de Theo de Barros e Paulo César Pinheiro, com Renato Brás. Quem foi o teu mestre, meu mano? Meu mestre foi Salustiano. Foi quem me ensinou como é trocar pé com mão, mão com pé. Teu nome qual é, capoeira? Salu me chamou pirambeira. Que eu fico ao contrário do chão, a planta do pé vira a mão e a palma da mão dá rasteira. Aruandê, Aruandê, sou filho de Sindorerê. Aruanda, ele é que acende o candeeiro. É Gangazumba que vai descer, batendo o maculelê. Doutor, você vai me ver jogar. Aruandê, sou filho de Sindorerê. Aruanda, ele é que acende o candeeiro. É Gangazumba que vai descer, batendo o maculelê. Doutor, você vai me ver jogar. Sonoridades densas e sofisticadas acompanham a bela e precisa voz de Renato Brás. Confira em Coração Sem Saída, de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro. Ah, por toda a vida me ensinou. Sem querer, a lágrima rolou. Renato Braz com seu álbum Casa de Morar é o disco do dia de hoje. Um lançamento da Dança Pé Music, um disco independente produzido pelo artista. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.